Solar Estúdio, em São Luís do Maranhão. Chama que é Cabral! Eu te prometo não prometer nada. Também prometo não te cobrar nada. Ainda vai ser minha, e as suas coisas continuam suas. E mesmo que ninguém entenda nada, falar de amor é fácil, todo mundo fala. Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo. Não precisa fazer nenhum plano. Quando tô com saudade eu te chamo. Eu deixo você ir só pra te ver voltando. Se eu te deixo livre é porque eu te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Quando tô com saudade eu te chamo. Eu deixo você ir só pra te ver voltando. Nada. Também prometo não te cobrar nada. A minha vida ainda vai ser minha, e as suas coisas continuam suas. Eu deixo você ir só pra te ver voltando. Se eu te deixo livre é porque eu te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Quando tô com saudade eu te chamo. Eu deixo você ir só pra te ver voltando.